De par em par. Olá, olá, ouvintes, muito bom dia para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição deste espaço radiofónico do De Par em Par, é verdade. Estamos a dar início não só a mais uma edição, como também a mais um dia e também a mais uma semana, é verdade. É a penúltima do mês de Abril. E é verdade, de hoje a uma semaninha é o dia 25 de Abril. Ora, não é mais, é um dia histórico para Portugal. Um dia que este tem sido bem-vindo a ser falado, não pelos melhores motivos. Eu fiquei com aquela do Hotel Saraiva de Carvalho que dizia que, se soubesse o que é que Portugal se tornou, entretanto, que não compactuaria com o 25 de Abril. Enfim, pronto, são opiniões, mas são opiniões de alguém que passou por lá. É que uma coisa é a gente ouvir dizer, ah, isto era bom, era um Salazar e tal. Enfim, de alguém que nunca passou por isso, ou de alguém que já se esqueceu. Outra coisa é ouvir alguém que realmente tratou de acabar com o regime. E ajudou no fundo aquilo que é isso, e pensará para eles e ouvi-los dizer que se arrependeram ou que se soubessem o que Portugal seria tornado hoje não o fariam, que é quase a mesma coisa, mas enfim, pronto, não sei o que é que eu vos ia dizer. Mas pronto, bem, vamos iniciar a nossa edição. Vamos iniciar com hoje, tema dos Delfins, do álbum 7. Vamos depois ficar com Senhor António Silva, tema dos Da Vinci, de 1989, para recordar. É então uma grande música para ouvir nesta edição, aliás, são duas grandes músicas para ouvir nesta edição. Eu, por acaso, confesso que gosto tanto das duas que é difícil dizer qual é que eu gosto mais. De todas formas, o Senhor António Silva é um tema mais discreto, mas hoje foi um tema que fez muito sucesso quando o lançamento deste álbum. Aliás, foi o single de lançamento deste trabalho dos Delfins, do sétimo, curiosamente. E é assim, ouvintes, que vamos abrir a edição de hoje do De Par em Pares, nesta edição número 177, para a manhã de segunda-feira, dia 18 de Abril de 2011. É já tempo de me procurar. É já hora de mudança. Quantos dias tenho de aguardar e perder para ganhar a confiança? Por mim, amanhã terei razão. professor, o engenheiro, o operário, o camponês. Toda a gente gosta do António português. Cuidado ao maralhão do pátio das cantigas, que lá veio o pai tirando, deixou raparigas. Tudo a cantar, tudo a dançar, e vai tudo a safar numa onda popular. Silva! Está tudo bem, cá na nossa rua, tudo na maior, cada um na sua. Alô, alô, Jarró! Ó, seu caminho! Fez a tudo desta lado, tudo altamente. E no meio daquela olhada, se eu ver ao presidente. Quanto mais se baixa, mais se lhe vê o rabo. É o programa de hoje. É verdade, é uma forma de dizer... Bem, quanto... Isto é um bocadinho pleonasmo, mas pronto. Quanto mais te humilhas, mais és humilhado, no fundo. É, devemos baixar até certo ponto. Depois o melhor mesmo é esquecer, é seguir em frente, é ignorar. Porque realmente, quanto mais baixamos... É, no fundo também é um bocadinho... Enfim, pronto, é este apelo... Ao não rebaixamento de alguém, pronto, é o nosso momento de sabedoria popular hoje. Ora, já lhe disse, volto a dizer, quanto mais se baixa, mais se lhe vê o rabo. É o problema de hoje do nosso De Par em Par. Vamos voltar à música agora com Rosa Janela, tema dos Baile Popular, um grupo constituído de grandes músicos que aqui nos vai apresentar então com este Rosa à Janela. Ainda para ver também um outro grupo que está a iniciar-se e que nós queremos aqui, no fundo, abraçar, digamos assim, da forma que podemos. Estou a falar da Jornada Rádio e os Dagma, que nos vão trazer aqui este bonito tema, este Será Que Será. É um tema interessante para ouvir, é um tema curioso para ouvir. Eu, por acaso, confesso que gosto muito e, enfim, é um tema que eu acho que vale a pena prestar atenção. Eles dizem aqui umas quantas verdades e têm uma sonoridade muito interessante. Chamo-lhe a atenção para Joana Andrade e os Dagma com Será Que Será. Igualmente, atenção chamada para os Baile Popular com Rosa à Janela. Daqui a um bocadinho, então, algumas curiosidades sobre o dia 18 de Abril. Acontecimentos que, neste dia, de alguma forma, mudaram a história do nosso globo. Vamos à música, então? Vamos lá ficar com Rosa à Janela dos Baile Populares. We'll be right back. Tenho um vasinho de rosas à janela que ela trouxe consigo. Quando as vejo tão formosas, lembro-me dela. Lembro-me dela ao postigo. Lembro-me dela ao postigo tão mimosa. E agora, lança à janela os cabelos cor de trigo. Não há rosa, não há rosa como ela. Não há rosa como ela na cidade, nem nos campos de ouvir. Agora põe-se à janela com vaidade, à noite à espera de mim. Tenho um vasinho de rosas à janela e que ela trouxe consigo. Quando as vejo tão formosas, lembro-me dela. Lembro-me dela ao vestido. Lembro-me dela ao vestido tão mimosa. E agora, põe-se à janela os cabelos cor de trigo. Não há rosa, não há rosa como ela. Não há rosa como ela na cidade, nem nos campos de ouvir. Agora põe-se à janela com vaidade, à noite à espera de mim. Não há rosa como ela na cidade, nem nos campos de onde vim. Agora põe-se à janela com vaidade, à noite à espera de mim. Não há rosa como ela na cidade, nem nos campos de onde vim. Agora põe-se à janela com vaidade, à noite à espera de mim. Ao vestido, e agora põe-se à janela. É só isto que eu vos digo. Não há rosa como ela. Ora, e cá estou novamente, estimados ouvintes, agora para vos trazer algumas curiosidades sobre o dia 18 de Abril, que, enfim, com acontecimentos que marcaram este dia ao longo da história. História que é recente neste caso. Vamos começar pelo mais antigo. Em 1982 realizava-se o primeiro Dia Mundial, o Dia Internacional dos Monumentos e dos Sítios. Ora, é portanto a 30ª vez, se não estou em erro, 29ª, que se assinala então este dia. É a 30ª vez então que se assinala este dia. 29ª vez, efetivamente, é isso. Pronto, 29ª vez então que se assinala este Dia Internacional dos Monumentos e dos Sítios. Ora, é um dia diferente, um dia que valoriza algo que até 1982 não era valorizado, ou pelo menos não havia nenhum dia dedicado a ele, aos monumentos e aos sítios que são também muitas vezes monumentos naturais. Ora bem, digo-vos também que em 2005 começava o conclave que elegiria mais tarde o Papa Bento XVI, isto no Vaticano, claro, e por fim, em 2005, também, ao mesmo tempo que se realizava o conclave, realizava-se também um dos grandes negócios das novas tecnologias. Por 3,4 mil milhões de euros, a Adobe Systems comprava a Macromedia. Ora, para quem só mais recentemente se ligou à informática, já está habituado à Adobe Macromedia, um produto da Adobe Macromedia. Mas, por exemplo, o CS, que é um programa, enfim, que comporta várias... Aliás, é um pacote que comporta vários aplicativos, por exemplo, o Dreamweaver, que é um programa de construção de páginas, era da Adobe, originalmente. E o Flash foi uma linguagem desenvolvida pela Macromedia. Ora, as duas juntaram-se e, portanto, ficou a Adobe Macromedia. Principalmente são as duas propriedades das duas, digamos assim. E pronto, são estes os nossos momentos de curiosidade do dia de hoje. Deste dia 18 de Abril de 2011. Agora vamos chegar com mais duas músicas nesta edição do nosso Par em Pares. A primeira chama-se Adriana e é de Jorge Cruz, do álbum Sede. Ainda para ouvir também do álbum dos 27, Paulo Praça e os Bons Rapazes Diz a Verdade. É uma música muito gira esta também. Enfim, hoje temos música aqui diferente no nosso Par em Pares. Música que não é muito habitual passar por cá, mas que hoje então passa... Ainda bem, é preciso variar quando é inglês. Vamos então ficar com estes dois temas, Jorge Cruz e Paulo Praça, Adriana e Diz a Verdade. São os dois temas então que vai poder escutar nesta edição número 177 para o dia 18 de Abril de 2011, o De Par em Par, aqui no seu canal 2. Daqui a pouco, e só mesmo para terminar esta minha intervenção, digo-lhe que daqui a bocadinho vamos ter então mais uma pergunta sobre gentílicos. Fique por aí, não sai daí, até já! Na cidade, eu não sei nada de ti. Eu não vi o teu milagre sobre mim. Eu nem ouso sentir esperança. Estou tão longe do que é bom. Adriana, se te vejo, Adriana, eu quero ir atrás de ti. Mostrar-te o

A Antena Web é a primeira a dar das novidades. Ainda elas estão a sair da fornalha musical e já estão a tocar na tua estação. 14 em linha. É a altura em que ficas a saber o que andam a cantar os teus artistas favoritos. 14 em linha, de segunda à sexta-feira, entre as 12 e as 13 horas, no Canal 2 da Antena Web. Gostas de estar atualizado em relação às músicas que estão na moda? Queres saber qual é o single mais badalado do dia? Então o Canal 2 dá-te, não uma, mas as 5 músicas mais votadas diariamente. Fica a par do que se ouve por aí em Pop Hits, de segunda a sexta, às 3 da tarde. Pop Hits, o melhor da música pop no Canal 2 da Antena Web. Segunda à sexta-feira, o Canal 2 traz para ti os maiores sucessos de todos os tempos. Os sucessos de ouro e platina. Eis o espaço ideal para recordar os grandes sucessos, sobretudo das décadas de 60, 70 e 80. Ouro e platina, de segunda à sexta-feira, às 13 e às 21 horas, no Canal 2... da Antena Web. Armação dos Anjos era uma cidade pacata perto do Rio de Janeiro. Era, mas desde que Natasha chegou, isso mudou. Agora, Armação dos Anjos é a cidade dos vampiros. O Canal 2 leva-o até lá de segunda a sexta-feira, às 14 horas. Não perca a novela de sucesso Vamp. Vamp, de segunda a sexta-feira, entre as 14 e as 15 horas, no Canal 2 da Antena Web. Olá, olá, ouvintes, estou de volta. Bem-vindos para a segunda parte do nosso De Par em Par. Ora, voltados que estamos no intervalo, relanço-lhe novamente a nossa perguntinha. Como é que se chamam os habitantes de Vila Viçosa, precisamente? Será que serão os calipulenses, os vilavissuzenses ou os calipolitanos? Esta é uma resposta que vai saber daqui a pouco, depois do tema Judas. É o mais recente da cantora Lady Gaga. Ela que gosta mesmo de provocar. E já provocou reações à conta da sua... da sua presença no último videoclipe. Bem, é de facto uma música que promete arrasar, promete lançar polémica e, como diz o velho ditado, e agora não quero editar aqui naquela parte do provérbio, mas já entrando, falem bem ou mal de mim, mas falem. Portanto, pronto, digamos que é... Enfim, é o que ela quer, no fundo, não é? É este sucesso. Falem bem ou mal dela, mas falem. Pois muito bem, ouvintes. Ora, Lady Gaga, então, com Judas, é o tema que vamos ouvir agora. E este é o nosso destaque musical de hoje. Daqui a um bocadinho vou trazer, então, a resposta à minha pergunta. Como é que se chamam os habitantes de Vila Viçosa? Calipulenses, vilavissuzenses ou calipolitanos? Vai ficar a saber a resposta daqui a bocadinho. Para já, então, e sem mais delongas, Judas, de Lady Gaga. Ah! beyond repentance. Then hook a prostitute wench, vomits her mind. But in the conjugal sense, I just weaken his attempt. Judas is me in the fence to wear ear condom next time. I wanna love you, but something's pulling me away from you. Jesus is my virtue. Resposta à minha pergunta: como é que se chamam os habitantes de Vila Viçosa? Calipurenses, calipolitanos ou Vila Viçosenses? Precisamente, calipurenses ou ainda calipolitanos. Vila Viçosenses não, de forma, mas, ou melhor, de todo, melhor dizendo, de todo, mas Vila Viçosenses, enfim, aceita-se dada, enfim, aceita-se no sentido de, enfim, aceita-se no sentido de ser um termo popular e fácil de enfim, Vila Viçosa, Vila Viçosenses, não é? Mas realmente o sentido correto é calipulenses ou a variante calipolitano. Confesso-lhe que não sei de onde é que vem esta designação. Eu creio que Vila Viçosa anteriormente se deverá ter chamado Calípola e, portanto, Calípola deverá ter daí derivado calipulense. Não sei se é ou não, mas fico realmente com esta ideia. Bem, vamos voltar à música. Este momento para recordar quase que nem é momento para recordar, porque é 2006, mas, aliás, é 2006, mas de facto a mim traz-me já muitas saudades. O tempo passa muito depressa, vocês sabem, e eu de facto confesso que deixei levar por essa rapidez do tempo. SOS é como se chama a música de Rihanna, ela que em 2006 tinha então esta batida fantástica. E esta música, no fundo, que a lançava, ou que a ajudava a lançar para a sua carreira musical. Hoje Rihanna tem um novo single também, não vamos escutá-lo hoje, vamos escutá-lo numa outra oportunidade. Ou talvez sim no 14 em linha, mas por agora não. De todas as formas, digo-lhe que esta música, portanto, este tema, como se ouvis, é 2006 e é no fundo o tema que lançou Rihanna para o estrelato. Ela que teve inteligência e força e garra suficientes para se manter no estrelato durante tantos anos. 5 ao todo. Hoje, quando Rihanna lança um sucesso, ou aliás, lança um tema, é garantido, ou quase garantido, de que vai ser sucesso. E a prova é que o seu novo trabalho já está aí nos tops, no UK Top 40, já passou metade do top, acho que está em 14º. Portanto, como se pode deduzir, é um tema que já vai fazer sucesso. Bom, para já, é mesmo tempo de recordarmos este tema, então, de Rihanna, e daqui a um bocadinho vou trazer mais duas músicas provenientes do estrangeiro, mas músicas que poderão ensinar talvez mais do que esta, ou talvez até tanto quanto esta. Vamos esperar que recorde e que aprenda algo com estas melodias. Vamos então ouvir Rihanna com SOS. When just when thought of you comes up, and I'm aggressive, just when thought I'm close enough. You got me stressing, incessantly pressing the issue, 'cause every moment gone, you know I miss you. I'm the question, and you're of course the answer. Just hold me close, boy, 'cause I'm your tiny dancer. You make me shake and I'm never mistaken, but I can't control myself. Got me calling out for I can't take it, see it, don't feel right. S-O-S. Disse-lhe que poderia aprender se calhar mais com estas duas músicas do que aquela que acabou de ouvir, mas também lhe digo que estas até são mais recordação do que também aquela que acabou de ouvir. Ora bem, a música que vamos iniciar, aliás, vamos ouvir agora para iniciar mais uma sequência musical, dá pelo nome de Para Não Verte Mais. A música é dos La Mosca 77 e foi lançada no ano 2000, sem dúvida um grande sucesso na altura dos La Mosca 77. Uma música que, no fundo, talvez por ser engraçada. A música foi engraçada. A voz que ouvimos é uma voz diferente. O ritmo é mais ou menos o mesmo, é latino. Mas foi interessante observar este sucesso naquela altura destes La Mosca 77. Vamos ainda ficar também com mais uma musiquinha ainda mais antiga. Chama-se Burbujas de Amor e é de Juan Luis Guerra. É com mais uma bonita música que vamos seguindo, e bem mais calma, aliás, diga-se, que vamos seguindo nesta edição do nosso Par em Pares, edição número 177 para amanhã de 18 de Abril de 2011. Vamos escutar então estes dois temas e depois eu regresso para a minha última intervenção deste espaço radiofónico de, aliás, com uma duração de cerca de 60 minutos. Vamos à música então? Vamos lá ouvir La Mosca de 77 com Para Não Verte Mais, de 2000. preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó. Te voy a poner a fumar sin preocuparme nada más. Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas. Para no verte más, para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas. Para no verte más, para no verte más, yo romperé tus fotos. Pasar la noche en vela, mojado en locura mojado en ti. Para tocar mi nariz de tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Estou de volta, ouvintes, é verdade, estou de volta para vos trazer agora dois temas, e não só, dois temas e também dois momentos de curiosidade aqui na sua estação. Já sabem então que trago sempre no final do programa nascimentos e falecimentos. Ora, começamos pelos falecimentos. Hoje, em 2009, falecia uma atriz galesa que marcou o cinema à escala planetária. Estou a falar de Stephanie Parker, ela que faleceu em 2009 e hoje assinalam-se dois anos sobre o seu falecimento. Foi uma perda para o cinema. Sobretudo europeu, mas podemos considerar como uma perda para o cinema à escala mundial. Em 1987 nasceu Nuno Miguel, ator, encenador, escritor de letras de músicas, escritor para peças de teatro, músico, radialista, jornalista, enfim, uma panóplia de atividades que já realizou, precisamente o nosso locutor de rádio, que hoje está então a comemorar 24 anos de existência. Para o Nuno, os nossos parabéns, os meus parabéns, as minhas felicitações para alguém que em 24 anos apenas já fez uma diversidade de coisas. Já conquistou primeiros prémios, enfim, já fez muita coisa. E portanto, para o Nuno, os nossos parabéns, os meus parabéns, as minhas felicitações e que por muitos anos continues a brindar, não só os ouvintes da Rádio Interweb, mas também todos aqueles que te acompanharam nas mais diversas áreas. Com a tua companhia, com a tua genialidade, com a tua riqueza cultural, com a tua exigência, que torna os teus trabalhos tão perfeitos. Ora, e então para o Nuno vai daqui então um grande abraço. Parabéns, Nuno, feliz aniversário. Vamos ficar com Uma Gota de Mafalda Veiga e com Alma Gêmea de Marco Paulo para fechar a edição de hoje do nosso De Par em Pares. Eu vou voltar amanhã para mais uma edição do nosso De Par em Pares. É interessante, quero enviar um grande abraço e agradecer pela sua companhia aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Haveria verdades que libertam? Infelizmente não vai haver. De todas as formas, fica esta informação de que hoje então não há verdades que libertam. Ouvinte, desde a continuação de uma ótima manhã na companhia do canal 2. A missão reabre às 12 horas com mais um 14 em linha. Fique bem, boa manhã na companhia do canal 2. Teus passos na escuridão, presinto teu corpo no ar aqui, e vou como se o mundo todo fosse sugado para dentro de ti, e não houvesse nada a fazer senão deixar-me ir. Gestos quando não estás, procuro os teus sonhos perdidos, e hoje mais que qualquer outra noite há qualquer coisa que me fez e que me faz querer tanto ter-te aqui. Não importa se às vezes tudo é breve como um sopro, não importa se for uma gota só de loucura, faça oscilar o teu mundo e desfaça a fronteira entre a lua e o sol. Se o gesto cair assim, despedaçado, se eu não souber